Boa noite, 65, questione de identificação, estou autorizado a chegar a Bonf, desça para 4 mil pés com ajuste no 016. Direto Bonf, vou 1865. Fazer colagem na 091. 091, na linha de cola, piscina 0, 190 graus, 189. Linha de cola. 1961, no decolador 23, modifica o código para 5470 e chama o controle em 1-9, decimal 8, bom voo. Bem, 5198. Obrigado. Para Salvador, Gol 1961, e o Section Stairs, da El Leda. Autorizado Leda, sobe nível 360, 1961. Confirma? Oi, o Gol 961, transponda 5470, acionado já. Ok. Caverna. 133.95. 1895, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 65. Boa noite, 65, bom dia, cheque o trem, livre pouso, pistão 0, 180 graus, pistão 0, não. Bom dia, livre pouso, trem de pouso baixado, travado, boa noite, 65. Salvador, bom dia, trip 5322. Trip 5322, bom dia, mas é quanto espera? Pode esperar, 5322. Eu peço uma ajuda, 5017. 5328 Alima, tem 510. Alima tem 10, 5328. Solo 38, Libéria direita, táxi Alfa, Juliette, Brigate 06. Libéria pela direita, Alfa, Juliette para 06, boa noite, 65. Doutor 3517, essa é a informação, Golf, 24. Pode manter minha escuta, 1865. Sim. Cinco três dois oito, divisa a colagem da pista no 0190 graus com 099. Colagem autorizada, tipo 5322. Salvador também, 517, formação Golf, formação 4. Salvador também, 517. 3517 do SIGA. Bom dia, está na informação Golf, aguardando o Brasília 380. Gente, prepara a árvore elétrica número 2, copy. 3517. Cinco, três, dois, oito, decola 239, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 985-328, obrigado. Voo 1865, o freio acaba de modificar o seu posição, prossegue Juliette, Brigate 08 agora. Sim, Juliette para 08, graças. Saída PUC 5328. Ficou no 7, autorizado Brasília, nível 360, peso 17. Decola da pista 10, com curva direita, na subida Arbórea, Lefa, onde se recebe ter o via. 5502 é o código, 1198, controle. Sistema ativo está autorizado Brasília, 360, via peso 17, decola da 10, curva direita, Arbórea, Lefa, saída 5502. 302, eu transpondo 398, controle da 3597. Estação 4. 3597, correto, chama pronto, pushback selamento. Chama pronto, 3597. Pega essa 93.5 no site, posição 4. Tô no 7 agora, puxa. 093, estou autorizando. Ok, 10.2 mil pés, autorizado direto, posição no 0, gol 1093. O processo totalmente pronto? Afirmativo. Gente, então tá livre, agiliza a manobra, se chama pro ataque. Vai chamar pro ataque, preciso do ataque. Chicago 6570, assume identificação, chega da Mari, desça para o nível 060. Chegada bom, desça para o nível 070. Salvador está 3171. 3171, a linha decola Piscino 0, vento 180 graus com 099. A linha decola da Piscino 0, da 71, decolada 50, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 8, bom dia, Felipe. Controle Salvador, bom dia, 31, 71, da El Lê da Morte. Direita pro Adileda, sobe a 3620, 31, 71. Outro 093, completa a Uno, 1895, gol 1093. 1980, pista para 2000 pés, autorizada com a força de 5, ajuste com 0,7. 2 autorizado, com 3 pés, 7 repassos, 2 pés, 3 para 3000 pés, com 0,7. Salvador, bom dia, gol no 093, passou externo. Gol no 093, bom dia, cheque trem, livre pouso, pista no 0, 190 graus com 099. Machado travado, livre pouso na 190, gol no 093. ponto de espera pronto, tá 3517, visual contato. 3517, após o pouso do Boeing da Gol, a linha mantém no zero. Após o Boeing da Gol, a linha mantém no zero, tá 3517. Azul 4040, bom dia, mas é quanto espera? 1093, solo 54, libera direita 121, decimal 1. Direita 121, ou não, gol 1093. Zero, bom dia, continua a aproximação, repete no extenso, trem baixo travado. Max Serra Golfo, livre do treinamento, chama táxi. Frente azul 4040. Livre então a linha em decolar sem parada da pista no 0180 graus, 119. 3517, decoda ao 56, controle 119, décima 8, bom voo. Bom dia, tá 3517. Controle Salvador, tá 3517, bom dia. Bom dia, tá 3517, contato radar, procura o nível 360, sai na Arbor. 360, Arbor, pode voar Elefa? Autorizado, Elefa. Obrigado. Chicago 1570, está sob detonação para sequenciamento. Ouvi a esquerda pro a 030, se não me deu localizador. Esquerda 030, se não me deu localizador. 180 graus com 1090. Fazendo sozinho, não deu certo. Voo 9240, livre pouso, pistão no zero. 180 graus com 9 nós. Livre pouso, voo 9240. Informação é a Gol. Vamos responder ao 9940, identifique, chega na mar e vem para o 050. Na mar e para o 050, informação. Ah, tá bom. 70, reduza para 1709, vai seguir tráfego Air 2328, milhas na sua frente. Reduzindo para 170, tem o tráfego no check-in, como número. Só por hoje está autorizado interceptar o localizador, a placar 570, dentro para 2000 com ajuste 0.7. 17, livre localizador, sendo para 2000 metros. Bom dia. 4901, bom dia. Após o Boeing da Zona Final, ali mantendo zero. Azul 4040, contato radar ecológico, estou para o nível 340, autorizado Leda. Está presente, autorizado direto à posição Leda, sem restrições ao 340, azul 4040, obrigado. Decolagem 180 graus com 09. 0 completa a informação. Chame torre 118 decimal 95. 718 5, reduzindo 6570. Então, vista está livre, táxi, entrar ingresso. Isto no 7. Bom dia, Oceano 3, Zona 53. 3, Zona 53, bom dia. Cheque o trem, livre pouso, 1180 graus com 099. Livre pouso, baixado, checado, Oceano 3, Zona 53. Mike Serra Golf, autorizado ingresso, após que você não sete alinhado e pronto. Gente, Mike Serra Golf, repórter alinhado e pronto. Trip 4901, decorador 18, controle Marim 1998, bom. 098, Leto. Controle é o 4901, cruza 2000, corona direita. Trip 4901, decorador 3, autorizado Leda. Leda, 4901. Cargo 6570, final em elétrico, pistão 90. 6570, bom dia. Continua a aproximação, vou dar na pista livre. 6570. Então, o vento está livre, repasse o cabeceiro no 7, alinhado, pronto. É a Golf Decolador 03, controle agora em 119-8, bom voo. 19-8, grato, muito bom dia a todos. Oi, Salvador, esse é o Papá Romeu, mais Serra, Golf Decolado na sua escuta. Serra, Golf, é o controle, contato saudável. Autorizado, sessão 080, restrita 3.000, conforme carta. Sem restrições. Confirme? Suba sem restrições, Mike Zero. Sem restrição. Beleza, Mike Zero, Golf, a frente da aeronave. Estabilizar no ILS para 10. Quando possível, autorizaria para a 290. Como é que será com o início de vetoração, já que está passando agora a altitude de 2.000 pés? Curva à direita foi na proa 310, sem restrições. Só vai superar a tráfego a sudoeste que está voando para o ILS e posteriormente vai fazer um voo direto, tá bom? Grato, meu cordial, 310. Azul 4040, chame Recife 1251. Chame Recife 1251, azul 4040. Posso que eu tenho o Vitor, livre de ecológico da pista no 7, vento 180 graus com 099. Considerar o 9970 para a duna, 2.000 pés. 6570, ao 06, direito no 21 decimal 1. Visando a direita, 121 decimal 1, bom dia. Então, vista decolada 06, controle agora em 119.8, bom voo. 19.8. Salvador, bom dia. Papa Tango, Oscar Tango, Vitor, transferindo. Oscar Tango, Vitor, controle, contato radar, suba sem restrição. Subida sem restrição, saída Momo, Oscar Tango, Vitor. Tango, Vitor, qual é a proa ideal para barra? 314, Oscar Tango, Vitor. Positivo, você vai fazer curva pela esquerda e voar direto para a barra. Se o senhor ganha altitude, motivo pelo qual não vou lhe autorizar pela direita. Curva pela esquerda e voo direto, ganhar altitude e subindo sem restrições. Tem que esquerda, prodeste, nossa, tá um vento grato. 354, corrijo. 4901 da tribo. Recife, 251. O 4901 da Trip 251 grato, ótima semana. 09970, está agora 1,6 dúzia de milhas para a Duna, está autorizada a aproximação ILS Federal. Autorizado ILS Federal 9970. Para o táxi em November Alpha, parte 4. Tá autorizado direto para o Mike Serra Golf, pouso aos 10:10. Ok, eu anotei. Controle, o Max Serra Golf da presente propõe mudança de regra. Nível final 085. Positivo, proposto e aceito. 0911, prossiga visual no 85, mantendo o estimado para fogo. Confere? Afirmo. Positivo, muito bom. deve ser pro localizador, sideral 99770. 099705 milhas para o externo. Cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, pode ir. Salvador, sideral 9970, baixar travado, aproximação em 1-0. 9970, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, com 99. Livre pouso, sideral 9970, confirmando o vento. 180 com 09. 180 com 9 ao grado, então.